I mean, come on, Darius. We can't be copying nobody else's style. We have our own style. Style. I mean, come on, Darius. We can't be copying nobody else's style. O Bernie está se despedindo. Uma salva de palmas para Bernie, diretamente de Colônia, Alemanha. Mandou o som aqui, valeu. Se for para somar, é isso aí, meu irmão. É bem-vindo. Aí, um salve para Bernie. I can send the best. dirá que se deu o Nirvana. Four. That's what I'm talking about. Guitarra Petrônio, no vocal Anastácia, diretamente de Recife para o mundo. Thank you. Thank you. Marcelo, diretamente do Rio de Janeiro. Salve, Marcelo, beleza? Marcelo, você tá em Recife, na Rua do Sossego, 179, no Iraque. É isso aí, né? Thank you. vocês Bebelon. Bebelon from in Recife singing Bebelon. Even number tempos. I don't know how to play even number tempos. Me perguntou se eu gosto de pares, tempos ímpares. Ok, três. É, em três. Subtempo. É legal. Passo, é legal. I can play in tempos like that, but Anastasia would like to sing. Dance with it. something about us I want to say. Cause there's something between us anyway. Thank you. told me before. How can anything survive in a climate like this? A heat wave all year long. A greenhouse effect. A greenhouse effect. Well, how can anything survive in a climate like this? A heat wave all year long. Everything's burning up. Burning up. Everything's burning up. Thank you. right, let's go. Let's go. All right, let's go. Peace, and you gotta believe me, we haven't got much time. Peace here, world peace. All right, now. Let's go. All right, let's go. And you gotta believe me, we haven't. Pessoal, o Roberto lá do Canadá, o Bob Play Drums, foi nessa. Valeu, Bob!